Nós vamos adotar uma primeira medida destinada aos muito pequenos agricultores, independentemente de terem ou não registro de atividade e independentemente da sua dimensão. E essa medida será financiada pelo Orçamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, irá permitir compensar até 100% dos prejuízos até ao montante de 1.053 euros. Será um processo simplificado, iremos abrir as candidaturas já no princípio da próxima semana e as candidaturas estarão abertas até ao final deste mês, sendo que serão imediatamente avisados para proceder a essa candidatura os cerca de 9 mil agricultores que já manifestaram nos Serviços Regionais de Agricultura as suas declarações de prejuízo. Este processo, a partir do momento em que as candidaturas vão entrando, vão ser imediatamente validadas e vamos articular com os senhores Presidentes de Câmara e os seus Presidentes de Juntas de Freguesia um processo colaborativo que permita que a confirmação destes prejuízos seja efetuada pelos autarcas, o que facilitará muito o trabalho que no passado era exclusivamente desempenhado pelo Ministério da Agricultura. Para os agricultores que tenham prejuízos superiores a 1.053 euros, será posta em execução uma outra medida que terá os seguintes níveis de apoio. Dos 1.053 euros até aos 5.000, haverá igualmente uma comparticipação financeira equivalente a 100% dos prejuízos. Dos 5.000 aos 50.000 euros, haverá uma compensação de prejuízos de 85% do seu valor. E acima dos 50.000 euros e até aos 400.000 euros, haverá uma ajuda correspondente a 50% do valor dos prejuízos, sendo, obviamente, estes valores acumuláveis. Isto é, um agricultor que, por exemplo, tenha um prejuízo de 300.000 euros, receberá os primeiros 5.000 a 100%, os 45.000 seguintes a 85% e o remanescente a 50%.